amor. És a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, oh Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo, sangue da expiração, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo